ouço o telefone. Ou eu quase perdi o ar. Agora não imaginei você tão lindo assim. Ou é sonho, é real. Quero ficar contigo. Uma dose. Manda ver, meu DJ. Let's go, meu DJ. Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar e ao me aproximar, lágrimas. Jogue para o outro. Entra nessa festa. Vem pro show do Águia. Que é firme. Que é firme. Que é firme. Que é firme. No show do pop eu sonhei com você. No Águia de bolada no MNV. Apague essas lembranças. Vem curtir com esse som. Vamos pra cima. Muito firme. Canções que tocam nossos corações. É bom estar aqui. Quero você pra mim. Com Eric e Juninho. Essa festa vai ser muito firme. Muito firme, baby. Jogue para o lado, jogue para o outro. Entra nessa festa, vem pro show do Águia. Que é firme, que é firme, que é firme, que é firme, que é firme, que é firme, que é firme, que é firme. DJ Gisele, manda os carinhas. Cara a cara com sucesso. DJ Gisele. Vamos lá, família!